Nomeão, me sou autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no meio zero grau, 059. Gol 1161, no decolado 52, no controle 120, décimo 8. 08, bom dia. Gol Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, no contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da EL. Mantiu 360, polícia da EL. Pés 2000 pés autorizado. Fechou. 3601, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento no 70 graus, 059. 60. Uno 1161, chame Recife em 1251, alterna 13395. Recife 1395, mantinha. 20218. 208, bom dia, obrigado. 3601. Nossa, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, contato radar na decolagem, sua para nível 360, César Dael. César Dael, 360, sai quantos vezes vai, responde uma lenda? Autorizada após 2 mil pés. 2 mil lenda, 360. Tupan 3601, suba restrito, nível de voo 320. Tan 3601, chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 95. 3595. 2597, bom dia, chega da Bonf, destra 4000 pés, ajuste na 094.